Mamãe, essa música é do seu filho Edilson, com muito carinho para a senhora. Mãe, ô mulher, mulher, mulher, e veja a pimba como é. Ô mulher, mulher, mulher, e veja a pimba o que é que faz. Eu vou contar a história de quando eu ia nascer. Papai chegava cansado, mas doidinho pra fuder. Mãe ficava agoniada, pai com a pomba levantada, mãe botava pra correr. Ô mulher, mulher, mulher, e veja a pimba como é. Ô mulher, mulher, mulher, e veja a pimba o que é que faz. Papai dizia, mamãe, vamos fazer um menino. Mamãe disse, meu benzinho, deixa eu lavar o periquito, que é pra ele nascer gordo, cheiroso e muito bonito. Ô mulher, mulher, mulher, e veja a pimba como é. Ô mulher, mulher, mulher, e veja a pimba o que é que faz. O doutor meio apressado, quando veio me puxar, me deu logo uma dedada que eu comecei a gritar. Um outro filho da puta me deu um tapão na bunda que era pra eu chorar. Ô mulher, mulher, mulher, e veja a pimba como é. Ô mulher, mulher, mulher, e veja a pimba o que é que faz. Lá na cama minha mãe suando com as pernas abertas, a sua buceta gorda ficou magra e amarela. Ainda tinha outro buraco, acho que era o cu dela. Ô mulher, mulher, mulher, e veja a pimba como é. Ô mulher, mulher, mulher, e veja a pimba.